escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Patinador à caixa central. Eis que chega aquele momento da semana em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque à terça-feira, às 18 horas 6 da tarde, quer dizer, 6 da noite agora, às 8 horas 6 da noite, depois da mudança de hora em Portugal continental e nas ilhas, às 18 horas começa este programa tão triste, tão ridículo que é o Escolhes Tu ou Escolho Eu. Um bem-aja para o Carlos Bonaparte, que nos acompanha neste dia tão singelo, tão bonito, que por acaso esteve a chover o dia todo. Mas, de resto, está tudo muito bonito. Como estás, Carlos Bonaparte, desde a semana passada? Tudo na mesma? Está tudo na mesma, muito obrigado. Ora, deixa-me só dizer-te duas coisas. Esqueci, só uma porque esqueci da outra. Mas tu disseste continente e ilhas. Não mudou a hora, na Madeira e nos Açores. Mudou, mas nos Açores são agora 17 horas, não são 18. Oh. Não, eu não disse que eram 18 horas nos três sítios. Eu disse depois desta mudança de hora, Portugal continental e nas ilhas. Tá bem, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bem. É a mesma coisa. Hoje, eu esqueci-me. Esqueceste? Pronto. Esquece-me. De quanto lembrares a visa? Nem que seja daqui a uma hora. Bom, hoje vamos começar, como já devem ter reparado, com mais um momento de drama, um momento seleto. E já me lembro. Já te lembro, então foi. Tu disseste que era um programa triste, não sei o quê, que era o Escolhes Tu, Escolho Eu. Pronto, é um programa triste porque és tu a escolher. Passando os comentários infeliz à frente. Hoje vamos uma vez mais começar com uma música triste, momentos de drama, recordações tão nostálgicas e tão infelizes. Não te quero imitar, Carlos Bonaparte, mas sabes porque estamos a ouvir a Ave Maria? Não sabes, eu vou-te explicar. Eu nem tens de responder. É que a Ave Maria faz lembrar missa, faz lembrar igreja. Não é verdade? É verdade. Não, eu não respondo. Eu respondo porquê. É verdade. E então, missa faz lembrar muitas vezes funerais. Não é o caso. Não fui a nenhum funeral nos últimos dias. Mas, e mais uma vez digo, sem te querer imitar, lembras-te que tu escolheste há duas semanas o Hello, How Are You, dos No Mercy, porque tinha falecido um familiar na altura. Lembra-se disso, Carlos, não lembras, já respondeste. Neste caso, a minha primeira escolha, já que esta semana, como já devem ter reparado por este início tão infeliz, esta semana sou eu a escolha primeiro. Vamos ouvir a melodia, que se, é a única música que eu me lembro de escutar, nos dias após o falecimento do meu avô. Isto há 14 anos. E tu poderias perguntar. Não vais perguntar porque eu não deixo. Mas tu poderias perguntar. E então lembraste disso hoje? Porquê? Só para me imitares? Só para dizeres que ouviste uma música em momentos de falecimento de familiares? E eu respondo. Não. Porque hoje, dia 9 de novembro, se ainda fosse viva, a minha avó faria anos. Estás a perceber a ligação. Portanto, não é da minha avó, mas sim do meu avô, do seu marido na altura. E eu lembro-me que, ao mesmo tempo que estava ao colo de outro familiar meu, um tio meu, eu ouvi essa música na rádio, é a música que vamos ouvir hoje, a primeira música que vamos ouvir hoje, e ao mesmo tempo ouvia na rádio e também queria cantá-la, cantarolá-la um pouco, até que alguém, já não sei quem foi, me disse, não, Nuno. Não se faz isto. Eu, na altura, com 9 anos. Não se faz isto. Numa casa onde faleceu uma pessoa recentemente, não se canta. E eu calei-me. Mas, se me deixassem cantar, estaria a cantarolar baixinho, como é óbvio, a música Killing Me Softly, versão dos Fugees, de 1996. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his This is Wyclef Refugee. Cries well. This little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my original 1971, criado por Charles Fox e Norman Gimbel. Ao contrário de muita gente pensa, a primeira artista, no caso, a cantar esta música não foi Roberta Flack. De facto, a versão de Roberta foi número 1 nos Estados Unidos e ganhou inclusive um prémio, um Grammy. Mas a primeira artista foi sim Lori Lieberman. Por acaso, neste intervalo, durante esta música, também podemos escutar, e só eu e o Carlos, vocês não. Eu e o Carlos podemos escutar a versão original de Killing Me Softly. O que os ouvintes puderam ouvir foi a versão de 1996 dos Fugees, do seu segundo e último álbum de estúdio chamado The Score, lançado também em 96. Foi pena, foi o segundo álbum dos Fugees, mas também foi o último porque o grupo também não durou muito mais. Eu só para aqui a falar porque o Carlos decidiu fazer blackout. Uma expressão inglesa, para quem não percebe, é ficar calado, basicamente. Portanto, eu a partir daqui vou inventar uma história para o Carlos e vou escolher uma música para ele. Pode ser? Não, o homem está calado. Portanto, posso falar aqui a previsão do estado do tempo para amanhã. Vamos ter céu pouco nublado ou mesmo limpo na Indonésia. Por vezes, o vento pode superar moderado na costa noroeste do Camboja. Depois faz a previsão do tempo para ontem. Ah, espera aí que ele acordou. Ora bem, faz favor. Depois faz a previsão do tempo para ontem. És capaz de conseguir melhores resultados. Mas vais falar agora ou continuo eu aqui? Vou com... falar. Ah, então fala. Vou falar só para dizer que tu disseste, ah, e tal, porque ao contrário do que muita gente pensa. E quem disse que era a região da Roberta Flaco fui eu. Estás de modo a me provocar hoje. Hã? É, fui eu que disse que era a Roberta Flaco. Mas tu não Flaco. És o único a pensar que a Roberta Flaco era... Pois não, mas foste sempre da gente aí e tal. Ah, bem, tá. Pois. Quando eu, por acaso, até sabia, que era a Lori Lieberman. Só queria ver se tu sabias. Foi por isso que eu disse sabes que era... Sabes quem é a Filomena Cautela? É aquela que vem da lotaria, não é? Oh, sabes ou não sabes? Tu não é? Não sei. Não sabes? Ah, bem. Então fala, continua. Isto é já mesmo para me provocar, mas pronto. Na próxima semana vais ver. Se eu jogar em casa, olha, vai ser... Já estás a falar, na próxima semana ainda nem sei qual é a tua primeira escolha de hoje. Nem os ouvi. Eu já lá vou. Na próxima semana vai ser música árabe, grega e turca. Isso não vai ser romena nem holandesa porque não temos tempo. Até parece que esta música não é conhecida. Nem conhecias nem nada. Está bem, mas estás-me a perguntar... Olha, esta música é turca. Nanavskankarasa. Pois é. Ah, não há. Por acaso não é, se estás por acaso, trocaste umas voltas. Vou explicar porquê. Porquê? Eu ia escolher, eu posso dizer isto, mas esta música agora já não faz sentido que escolho, não é? A música que eu escolhi era Gangsta Trippin', dos Fatboy Slim. Porquê? Porque, apesar de tudo, a batida de Turing era assim muito diferente. É que eu estava aí pela batida. Estava aí porque a batida dos Fugees é mais. É mais de hip-hop. Sim. E dos Fatboy Slim não fica propriamente atrás, não é muito diferente, aquela melodia em concreto. Mas pronto, enfim, sucede-se que depois ao ouvir aqui a versão, ao lembrar-me da versão da Roberta Flack, mudei a escolha, não é? Ora, mudei a escolha, claro, também tem. Não foi da Roberta Flack, foi da Lori Lieberman. Está bem. E vocês são testemunhas, ele está a provocar. Então, mas o que tivemos, só se estivesse a falar de uma coisa que eu viste nos seus sonhos, eu não ouvi mais nada nesse bocado. Só ouvi a Lori Lieberman. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Lori Lieberman não é a Roberta Flack. Roberta Flack não é Lori Lieberman. No meu entendimento, não é. No teu, não sei. E Pingolin é Mataquilhos. Ontem o Sporting também pensava que ia ganhar o Guimarães e acabou por perder 3-2. E o... Não, e sobre esse desastre ambiental, eu vou falar daqui um bocado. Fala aí, não é que és tu, ainda não disseste. Aquilo foi Fatboy Slim, sim, era mais ou menos. Pronto. A música que eu escolhi dá pelo nome de I Have a Dream. Isso é do Martin Luther King? Não, isso não é música. Aquilo que ele disse foi, de facto, mas... Estava a brincar, Carlos Bonaparte. Podes passar à frente. Ah, não. Muito obrigado. Deixa-me só dizer que ainda há 40 mil anos o homem já tinha sonhos. Sim, e vais escolher uma música que tem 40 mil anos de idade? Exatamente. É capaz. É do Chava. I Have a Dream, música do Chava. I Have a Dream, essa. Exatamente. There is something, isso é Fernando. Isso é Fernando. Pronto. Então não me lembro da I Have a Dream. Sim, vamos ao vivo. Mas é essa que eu te disse, estavas a cantar I Have a Dream. Mas só sei esta parte. Ah, pronto, mas não estou a seguir. Podias cantar um bocadinho para a gente? Não, nunca. Ah, não há. Nunca nada. Peçam ouvintes, que eu ouço daqui. Tá bem. Entre deste também faço um storyteller. Pois é, o concerto que estavas a falar na semana passada, agora já sei qual é. Pois, era muito fraquinho o artista, realmente era. Pois, por acaso. Nem visitem o Canal 2 só por causa disso. Façam uma greve ao Canal 2 só para não ouvir o Storytelling quinta-feira. Só mesmo as bolachinhas é que eram muito. As bolachinhas eram tuas. Eram muito. Ah, não há, fala então. Pronto. I Have a Dream, do Zap. I Have a Dream, do Zap. 1970 e. E picos. E qualquer coisa. Pronto, é assim. No mínimo é de 74, no máximo de 79. Obrigado. Nunca estamos muito longe. Por acaso até acho que é tudo. Cadê não? Enfim, adiante. Bom, eu escolhi esta música porque já não faz parte da tua história das canções de vídeo, quer dizer, também, mas não é por aí que me marca. Marca-me por um motivo muito simples. Aliás, marca-me por dois motivos até. Bom, o primeiro surgiu ainda em 99. Tu muito gostas de 99. Já que aqui isso, para mim, foi o ano de ouro. Já que aqui se fala, aqui na Antena Web, se fala em Storyteller, acho que não há nenhum em falar em vídeos, mano. Que a 23 de setembro de 1989, David Schwann fez um ABBA Day. Um dia dedicado ao ABBA. Com reportagens e, essencialmente, músicas. Ora, eu que gostava de duas ou três músicas, que era Gimme, Gimme, Gimme, A Man Money, After Midnight, Want Somebody to Tell Me All About It. Não sabia que o nome era assim tão grande. É Gimme, Gimme, Gimme. Ah, eu estou a cantar. Canta, pá. Pronto. E então, depois conheci esta música, e conheci esta música, I Have a Dream, cantada pela primeira vez, que já tinha ouvido, ao vivo. E ao vivo, aquela versão tinha crianças, de facto, e eu achei fenomenal. Então passou a ser a música que eu mais gostava de usar, e que eu ainda hoje mais gosto de usar. Gimme, Gimme, Gimme, não é que tenha... Que depois a Madonna prometeu para o Wenger. Exatamente. É das músicas que mais gosto. Só para dizer que sabe. Não, estava a pensar. Estava a pensar na música. Ah, só para dizer que pensa. É para me provocar. Hoje queres levar uma chapada ou duas? Uma ou duas chapadas, escolhes. É só uma. Está bem. Ah! Pronto. Enquanto o Carlos Rosa Parte continua a rir-se, eu vou fazer mais uma previsão no estado do tempo. Quinta-feira o mar vai soprar de moderada forte, com ondas de noroeste de 2 metros no cabo do Peniche. Acima, já está? Então isto não é na Indonésia. Cabo de Peniche? Cabo, não existe cabo de Peniche. Conta. Acho que o campo já chegou lá. Enfim, adiante. Depois deste momento. Enfim. É assim. Esta música depois acabou por marcar mais tarde, porque eu acho que já aqui falei que eu gostava de fazer rádio. E que Andrew surgiu precisamente desse gosto que já vinha há muito tempo. Já. Não vais participar nada, para não? Não. Está bastante próximo a todos os e eu então. Em 2003, aliás, em 2000, precisamente 23 de setembro, aliás, 23 de dezembro de 2000, um ano depois daquele dia do ABBA, andei a brincar às entrevistas. Foi a primeira vez que vim para a rua, claro que as pessoas eram conhecidas, já sabiam que eu ia perguntar-lhes algumas coisas. 23 de dezembro? Sim. Antes da véspera, então, sim. É. E então, assim, foi na altura senti-me completamente um locutor de rádio, um repórter que estava cá fora a fazer reportagem, gravei inclusive isso, e foi para mim uma coisa muito importante, porque esta música foi a tal que abriu a reportagem, e aquela que fechou a reportagem, e enfim, por estes dois motivos, porque acredito em ouvintes, para mim foi muito importante. Essa pequena brincadeira, mas que teve grandes repercussões na minha autoestima, enquanto, enfim, naquilo que eu achava ser capaz enquanto locutor de rádio. Essa foi uma prova que eu ultrapassei, foi uma família, foi uma brincadeira, mas foi uma prova que eu ultrapassei, que senti e comecei bem, e pronto. E esta música acompanhou-me nesses dois momentos. Então por isso eu decidi escolhê-la. Então, antes de I Have a Dream, ficas a saber que esta é a intervenção intermediária recorde. Já vamos em 10 minutos e 20. Podes falar. 25. E é assim. Não, pronto, vamos à música. Os ABBA com I Have a Dream. A song to sing. of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. Da entrada na linha número 2 do comboio plataforma com destino a Aveiro. Não efetua paragens em Coimbrões e em Silvalde. Depois de mais uma entrada infeliz, vou eu falar sobre a minha segunda escolha de hoje. Há pouco, na tua intervenção, que durou quase 11 minutos, por tua causa, eu disse que ia falar sobre o futebol e sobre desastres ambientais mais à frente. Chegou o momento. Porquê? Como os ouvintes saberão, o Futebol Clube Porto ganhou por 5-0 ao Benfica, no domingo à noite. É um resultado perfeitamente normal e rotineiro. Não é verdade? Estamos habituados a disso todos os anos. Bom, e tudo isto para dizer o quê? Que eu não vi o jogo. Por isso não tem nada a ver. Tem a ver porque, à hora do jogo, eu não visionei televisivamente o encontro. Estava a fazer lembrar uma amiga minha, tem mania com a rainha. Eu não visionei televisivamente um encontro porque estava nesse preciso momento, às 20h15, hora de negócios reais, a tratar da compra do Palácio de Versalhes. Não, estava a ver MTV. E a escrever ao Oscar Pinto. Estava a ver MTV e... tu assim estás longe do microfone, as pessoas não ouvem o que tu dizes. Estavas a falar ao Skype comigo. Pronto. Não é falar, é escrever. É a mesma coisa. Falar por escrito. Não é falar por escrito. Falas, é isto que estamos a fazer. Escrever é escrever. Adiante. Adiante. Estava a ver MTV, os MTV European Music Awards. Que acho que já tínhamos falado neste programa, não já? Ou não? Não sei. Mas eu acho que estavas a ter mais uma percepção ocular. No Storyteller, sei que foi. Ah, uma percepção ocular. Pois, que é a mesma coisa que ver, mas mais complicado de dizer. Percepção ocular. Estás inspirado com o Manuel Machado. Estava a ver os MTV European Music Awards. E tu perguntas, qual é a novidade nisso? A novidade é que eu já não via os European Music Awards aí há 8 anos. 7, 8 anos, por aí. Desde os meus tempos de teenager. Já falámos aqui no outro dia da adolescência. Está mal. O que é que está mal? Quantos anos é que tu tens? Eu tenho 85. Ah. Ora, tu eras adolescente com 67 anos? Sim. Para mim, a adolescência também é aos 80. Tá bem. Com licença. eu. Porquê é que eu vi os MTV European Music Awards este ano? Porquê é que me lembrei? Porque, tal como já disse na semana anterior, na semana passada, e hei de dizer mais vezes, a Antena Web ajuda a conhecer, a ter conhecimentos mais abrangentes. Eu ando mesmo a falar com aquela minha amiga que tu sabes. Ajuda a incrementar os nossos conhecimentos científico-musicais. Eu acho que é melhor começares a pôr legendas para baixo, sabes? E então, legendas. Se não fosse a Antena Web, eu de certeza que este ano não estaria mais atento à música atual, como tu sabes. Como tu sabes, em conversas que nós tínhamos, eu, para mim, música atual, pouco me diz. Mas, e nos últimos anos, se me perguntares qual era a música mais ouvida do ano passado, e há 2 e há 3, eu não sei dizer. Mas este ano até sei umas coisas, e até vejo um videoclipe e já sei quem é que está a cantar, eu ouço e já sei qual é a música. Porque a Antena Web quase me levou a isso. Quase não, levou-me a isso. Não, ninguém me obrigou, tu não me obrigaste, ninguém me obrigou. Mas com o... a vontade de querer saber, de querer estar atualizado, fez-me ver música, ver, ouvir música, ver vídeos atuais, ouvir música atual, e por conseguinte assistir também aos European Music Awards, que além tem um significado não só por ser a rádio a levar-me, fez-me lembrar os meus tempos de adolescente, em que ver os MTV European Music Awards era quase uma obrigação, porque falava-se daqui um dias, dias, dias antes, e no dia a seguir era o tema de conversa durante o dia todo. Ah, viste aquela produção, ah, não sei quem, a Britney Spears ganhou 4 prémios, ah, o Eminem só ganhou 3 e tal. Em relação aos prémios em si, tal como eu previa, afinal, ainda entendo umas coisinhas, acertei, disse que a Lady Gaga ia ser a vencedora da noite, ganhou 3 prémios, estava nomeado para 5, ganhou 3. Do lado masculino, melhor artista foi o Justin Bieber, que sinceramente, um rapaz de 16 anos já é eleito o melhor artista masculino. Bom, escolhas do Zé Povinho, escolhas do Povinho, é isso que dá. Pois. Portanto, acho que já percebeste. Significado em relação à rádio, porque foi a rádio que me fez estar atento aos MTV European Music Awards, à mesma hora em que estava a dar um Benfica Porto. Um Porto Benfica. Também para desastres, mas vale ver os MTV European Music Awards. Portanto, a desastre, atenção para os ouvintes, que eu não sou do Benfica, estou a falar aqui para o meu amigo, que é do Candal. E eu estava a ver o European Music Awards por causa da rádio, e também, é o que eu digo, ver aquilo, nos momentos em que estava a ver aquilo, fez-me lembrar a minha adolescência tão, mais uma vez, momentos nostálgicos, no domingo à noite, no passado domingo à noite, na MTV. Só curiosidade. A tua música não é uma dupla entre o Justin Bieber e a Lady Gaga, não? Oh. A minha música, agora sim vou falar sobre a escolha, são os Nu Soul Family. Ou a família da alma Anu, como disse o Carlos há pouco em off. Porquê? Porque foram eles que ganharam o Best Portuguese Act. O melhor artista português foram eles que ganharam. Entendeste? Mas é assim, com... Ah, outra mudança que eu reparei. Uma das mudanças. Primeiro, o apresentador, aquilo era maior para um, isso que eu já vi. Mas, além disso, que era a Eva Longoria. Não deve saber quem é, me interessa. É uma atriz qualquer. Não? É uma atriz, é. Acho que já falámos na semana passada. Pois, por isso é que eu sei. Pois, por isso é que tu sabes. E então, a apresentadora, pronto, coitado. Depois havia lá momentos em que houve um que, sem contar demasiado ao pormenor, houve um elemento, não sei se era, não reparei muito bem, se era de um grupo, não percebi. Porque aquilo foi logo assim no intervalo, percebes? Eu tinha mudado. Não sei se era de um grupo, se era do próprio elenco da MTV, que chegou lá ao palco onde foram entregues todos os prémios e retirou as calças e as cuecas. Deve ser para o Kanye West. Não, era um anão. Era um anão. Era um... E era branco. Era um baixito. Tirou as calças. Ficou de cinta para baixo, não ficou sem nada. Acho, é bonito isso, não é? É muito lindo. Aposto que as audiências subiram bastante. Subiram. Que altura. É, os espanhóis ficaram todos contentes lá em Madrid. Além disso, eu reparei que antes, num daqueles espaços entre uma atuação e um prémio, ouvia-se aquela, a voz off que se ouve, com um cultor, digamos assim. Esta é a voz. Ah, não era essa, era outra. E ele dizia, outros dos vencedores da MTV European Music Awards, claro que isto é em inglês, estou a traduzir para ser mais fácil, incluem. E depois aparecia Best Portuguese Ad, Best Spanish Ad. Apareciam os prémios de vários países. Exato. Agora não. Agora aparece Best World Stage Performance, o melhor grupo a atuar em palco em todo o mundo. Adivinha quem foi? Tokyo Hotel. Claro. Escuro. Pois. Melhor Best Push Act, que não percebi o que é isso, mas haja-me explicar o que é o Best Push Act. Puxa ou push, né? Push. E aparece, assim mesmo de rajada, o Best European Act. Quer dizer, o que na minha perspectiva deve ser o prémio mais importante, o prémio que consagra o melhor artista europeu, mesmo europeu, passa assim de rajada, em 2 segundos. Ganha um italiano, Marco, não sei o que, não sei o nome dele. É pouco importante. É pouco importante. Mas era nessa categoria que estavam nomeados no Soul Family, por Portugal, como é óbvio. Ganham lá o italiano, ganhou o Henrique Iglesias, por exemplo, e outros que não preciso dizer agora também. No Soul Family foram os melhores portugueses, pelo menos no MTV European Music Awards, e devido a isto que eu contei, vamos ouvir no Soul Family com... Como é que chama? This is from my people, uma música, ou é deste ano, ou do ano passado, acho que é do ano passado. Eu acho que é 2011. É, 2011. Tens alguma coisa a dizer, ou percebeste tudo? Percebi tudo. Olha, não tenho uma coisa a dizer, tenho. Então assim não é um intervalo? Não. Ah, não? É. Ah. Não. É. É. Não percebo, não. A seguir ao Nelson Family e This Is For My People, vamos ter o melhor momento do programa, o intervalo. Há uma coisa a dizer agora? Não. Então pronto, vamos ouvir para a minha gente, para as minhas pessoas, Nelson Family, vencedores do prémio 2010 para Best Portuguese Act dos MTV European Music Awards, com o single This Is For My People. This is for my people. My people from yesterday. This is for my people.

bem-vindos outra vez, agora à segunda parte dos Cores Tuas, Cores Meu. Agora sou eu a escolher. O Nuno escolheu, agora é a minha vez de responder. Ora bem, falamos de nomes portugueses, não é? Os nomes do Family, que andam por aí muito... No! É a mesma coisa, pronto, vestidos do Family. Que andam por aí muito ativos e com muitos espetáculos. Mas há um grupo que na década de 90, um grupo português, que na década de 90, pelo menos a mim marcou-me, e eu sei que marcou muita gente. Algo... Vê lá se conhece este nome. Bamboo Beat. Conhece? Não. Só vê. Sabe-me provocar. Não conheço, não. Sei Bamboo qual... Beat. Conheço. Sim, é um grupo. Português. Sim. Canta aí uma música. Depois já ouço a música. Que eu escuto. Oh. Eu não canto. Queres-me provocar, mas eu não canto. Por. E pronto, é assim. Esta, a música que vamos ouvir chama-se Direito ao Sul. E é assim, se diz que esta música já é um período pós-cassete. 25 de Abril. Ah. É, já é um período pós-cassete. Embora a música tenha surgido em 98. Mas eu só tive conhecimento dela em 2000. No sábado à noite deu um debate de 1975. Por acaso foi no sábado à noite? Entre o Álvaro Cunhal e o Márcio. Ah, ele foi mais entre... 4 horas ali. Tem. Isso é que é não temos. Podes continuar. Era bater-nos. É, podes continuar. Mas dizia eu então que esta música eu já conhecia em 2000 e foi nessa altura posterior às cassetes. Bom, eu escolhi esta música, foram várias as que marcaram, as que mexeram comigo. Escolhi esta música, mas nunca foram nomeados para os MTV European Music Awards. Não. Ah. É assim, escolhi esta música primeiro por ser portuguesa, porque foram várias as que marcaram nesta altura e pelo mesmo motivo. É preciso ser eu a escolher para teres músicas portuguesas. Não, por acaso lembrei-me pelo seu nome que tiveste na semana passada. Eu só não escolhi portuguesa porque não conheço no Soul Family com músicas portuguesas cantadas em português. Daí o Dizzy Toma aqui, pá. É assim, foi uma fase de mudança na minha vida. Foi uma fase em que eu já passava dos 13 para os 14 anos. Mudava de casa, mudava o ritmo familiar. Mudava o meu quarto, não era obrigatório, e mudavam também as minhas ocupações. Podes ficar com a casa, o campo. E então, esta música era uma música que, apesar de tudo, me mantinha muito animado, que me mantinha sempre bem disposto, e que também foi parte da banda sonora do meu primeiro audiofilme. É lá, temos novidades. Ora, conta. Pois é. Ora, o audiofilme, A Batalha Final, que no entanto teve Batalha Final 1, 2 e 3, até Batalha Final 3 vezes, mas pronto, e esta fazia parte da banda sonora do primeiro audiofilme. O primeiro audiofilme, é assim, eram 3 curtas-metragens. Curtas-metragens que, enfim, sim, pá, 20 minutos cada uma, 30 minutos, a maior foi 30 minutos. E então é assim, aquilo era uma guerra, no fundo, entre animais, mas era uma guerra muito simples. Uma guerra muito sem... Não havia cá armas, não havia essas coisas. Uma guerra só com as proteções dos animais. Por exemplo, era um gato que subia, conseguia saltar até um muro mais alto para avistar o macaco, que era o bandido, não é? Que era o bandido. Era o pior deles todos, supostamente, mas não era. Quer dizer, digamos que aos olhos do gato o macaco era a personagem má, e aos olhos do macaco os gatos é que eram as personagens más, porque eram 2 gatos. Enfim, não vou estar aqui a explicar a lógica toda do filme, ou do audiofilme, mas foram 3, e esta música, Direito ao Sul, foi uma das primeiras músicas dessa banda sonora do primeiro audiofilme. Entretanto, só por uma questão de curiosidade, já foram 7, sendo que 2 foram longas metragens. Para quando um programa de antena é chamado Audiofilme Bonaparte Produções. Sabias que a MGM fechou a Metro-Goldwyn-Mayer? A empresa que produziu filmes como, sei lá, Tudo Vento Levou, Ben-Hur, e... Que aparecia sempre um leãozinho antes de começar o filme. Sabes? Não. Ah, sei do... A empresa, sim, do um leão. Sim, a empresa que produzia esse filme declarou falência semana passada. Ficas a saber. É como o mundo está. A crise. Ai, sobre a crise. Eu disse-me... Enfim. Bem, já falei isso há um bocado. Olha, ouvi dizer que em crise está o Benfica também, não é? Vamos à música, Direito ao Sul. Olha, cá está, direito ao sul. Direito ao leste, direitinho. Bumblebeat, vamos ouvi-los a partir de agora. Mas sabes que É que as pessoas só ligam ao futebol. Deixa-me aproveitar este espaço que eu tenho na antena web, que é para poder falar à vontade. As pessoas só ligam ao futebol. O Benfica e o Porto, na última semana, encontraram-se 4 vezes. Nas 4 principais modalidades coletivas em que se podiam encontrar. Basquetebol, hóquei patins, handball e futebol. O Porto ganhou em 2 e fica em outras 2. 2-2. Qual é o problema? Sábado ao desempate. Porque sábado vão jogar outra vez para o basquetebol. Quem ganhar fica a ganhar esta semana de Benfica-Portos. É bem. Olha, já agora, tu há pouco estavas a andar bem comigo, que eram quase 11 minutos. Tu foi quase 10. Eu? Sim. Foi 9:20. Mais é ou menos. Coisa. Mas tu, olha, já vais em... não deixo para vocês. Pronto. Então vamos ouvir... Bumblebeat com Direito ao Sul. Bye. Vai dar entrada no número 1 o comboio plataforma com destino a Porto Campanhã. Vai dar entrada no número 1 o comboio plataforma com destino a Porto Campanhã. A minha última escolha, já chega. A minha última escolha de hoje é venda do... Não, estou a fazer de tempo para... Ah, é americano, foi só para confirmar. Vem dos Estados Unidos da América. Vamos viajar. Tu vais parar de bater palmas? Ah, já sei porque estás a bater palmas. É aquela discussão que tivemos há umas horas sobre o bater palmas durante as músicas. É por causa disso. E eu vou explicar aos ouvintes. O Carlos acha que, por exemplo, vamos pegar no exemplo do Storytel. Acha que, por exemplo, em músicas mais animadas que eu toquei na semana passada, até se podia bater palmas para acompanhar, para animar a coisa. Eu discordo completamente. Porque acho que estar a bater palmas enquanto um artista toca ou canta, nem que seja a parte dos sons musicais, é estar a abafar, quase a abafar a música, quase a abafar a música. Por exemplo, neste caso, eu estou a falar enquanto o cara está a cantar, os ouvintes não conseguem ouvir o que ele está a cantar porque eu estou a falar ao mesmo tempo. É como isto se tivesse... Isso não é... Até porque a melodia nem é assim, é... Isso não é... Bum, bum, bum, tratado os porcos aqui além. E eu... Estar a bater palmas é como numa peça de teatro, bater palmas quando acaba uma música, por exemplo, num teatro comunista. Acho mal. Bate-se palmas no fim. No fim da música, no caso. Estar a bater palmas durante a música é estar a abafar o artista. Quer ele seja a cantar ou a tocar. Não é? Não. Então? Eu acho que por acaso... Acho que, por exemplo, imagina este cenário. Há um instrumental, não é? Aliás, o artista está a cantar. Então chega ao solo da música. Eu acho que normalmente vai ter umas palminhas. Então ele está a tocar para quê? Para os pássaros? Não. Está a tocar para as pessoas e as pessoas estão... Mas as palmas abafam. Muitas palmas. Se for uma pessoa também, agora 100 pessoas a bater palmas. Olha, eu já estive a tocar acordeão com pessoas a bater palmas e nunca me senti abafado. Mas isso és tu que gostas. E que eu saiba, o acordeão nunca se queixou. É. Pronto, passando as palmas à frente. Nos Estados Unidos da América surgiu Chris Isaak. A sua música é mais... Surgiu quem? Chris... Ah, eu preciso Quiz. É, o Quiz, é. Chris Isaak. A sua música é mais conhecida, ou a expressão inglesa, que é Signature Song. Como é que tens de marcar? A canção da assinatura. A canção que é... Sim, aquela que mais marcou na carreira, exatamente. Saiu em 1994, mas o curioso é que no álbum, no terceiro álbum dele, chamado Art Shaped World, mas em... Eu disse 84? 89. Saiu em 1980... Tu disseste 94. Disse 94? Sim. Estou com 85 anos, não dá para mais. Saiu em 1989, mas é curioso que até entrar no filme do David Lynch, chamado Wild at Heart, por acaso também tem Heart no nome, não era praticamente... Não era conhecida, não era um êxito. Portanto, mesmo tendo sido gravada e lançada em 1989, só chegou ao top em 91. No início de 91. Portanto, é uma coisa engraçada, não é? A música tem destas histórias curiosas. É muito engraçado. É muito... Não tem piada nenhuma, mas... É. Já teve versões de vários artistas, a melodia, uma delas até foi os In... mais recentemente, há cerca de 10 anos, por aí, acho que foi em 2099. Aquele ano tu gostas muito. Eu vou dizer que é 99, só para tu ficares um tempo. Foi em 99, o Zim, com o Wicked Game. Eu sei. E se eu pesquisar a seguir, enquanto ouvimos a música, se eu pesquisar na internet e não for em 99, o que é que eu te faço? Atiras-me ao rio. Atiro-te ao rio, pode ser. Porque... Ah não, espera que eu antes ainda tenho que voltar para apresentar a próxima música. Quando é que vai para o Atiras-me ao rio? Quando... Porquê é que eu escolho isto? Já deves saber. Sabes? Não. Porquê é que eu escolhi o Sultans of Swing e o Lose in My Religion? Ah, mas são mesmo. Agora fizeste um Euro Luís Aleluia e o Tonecas. Era por aí. Os Trovadores Aprendizes. Hoje devias ter sido tu a dizer o nome do grupo. Está a parecer muito conhecido. Agora já disse. Sabes que o Isaak também estava em crise. Desculpa. Adiante. Isto são efeitos retardados de alguém que viu o seu clube a perder por 5-0. E não gostou. Também está em crise. Também está em crise. Chris Isaak trouxe Wicked Game. Já disse o nome da música. Tem ligado atrás? Não. Ah. É Isaak ou Isaac. É que tu disseste Chris Isaak e há um bocado disseste Im. Não, mas eu agora... Porque eu digo Hi, que é para tu sentires o meu alho. Então, talvez cheira bem. Os Trovadores Aprendizes, o grupo que eu já falei aqui em duas emissões anteriores, agora falam pela terceira porque era outra das músicas que eles tocavam praticamente em todas as suas atuações. Foi uma música que eu fui habituado a ouvir desde pequenino E, portanto, eu... E gostei. Não é só habituado a ouvir, é que somos habituados e gostamos de músicas. Pronto, essas melodias. Eu tenho um problema em dizer melodias. Melodia. Eu também já reparei, mas eu penso que digo bem. Na altura, no Storytel não foi igual. Eu penso que digo bem. Melodias. E depois ouço melodia. Não é mu, mas ouço um bocado. Ouço mais mu do que ne. Melodias. Que ficam para o resto da vida. E esta foi um exemplo. Wicked Game, de Chris Isaac. Ou Isaac. Ou o que tu quiseres. Tem alguma coisa a dizer ou vamos ouvir a música? Vamos ouvir a música. Então pronto, Wicked Game. Até já. Lovers do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, thank you. Estamos de volta. Ele está aqui, ele está caladinho, porque sabe que eu vou falar, sabe? Porque a versão do Zim do Wicked Game não é de 99, é de 98, pois é. Portanto, a seguir ao programa já sabes para onde é que vais. Rio. Fala. Pronto, mãe, pai, gosto muito de vocês, até sempre. Olha lá. Enfim, bom. Vamos lá ver se esta me sabe. Eu não digo ano, não digo nada. Não, é que acho que eu tinha ideia, porque há pouco tempo passou no K790. Há pouco tempo não, por acaso foi logo das primeiras emissões, acho eu. Pronto. Não interessa, passou no K790, eu tinha ideia que era de 98. Mas é por acaso não tinha ideia que era de 98. Vou jogar a guitarra outra vez. Ah, tá bem, tá bem. Que mas vez não vou cantar o Pai Nosso. Pronto, que é mais cantar a... Oh, we can't game. Não? Pronto. Pois, enfim. Isso agora eu quase que parecia aquela galinha que mandaram lá para o campo. Pois, enfim... E tu existes a falar do Benfica. Bom. Eu não vou dizer aqui que isto agora parecia, mas estava. Os ouvintes não ouviram, por isso. Estava muito longe do microfone. Sério que eu acho que nunca tens vezes. Já não pegava na guitarra desde o dia de Storyteller. Vamos lá. Pois? Não, por acaso. Sim. Eu já não pegava na guitarra desde o dia de Storyteller. Vamos lá. Bom. Música que vai fechar. Podes ficar assim uma música calminha. Porque o momento é sério. Continuar a apresentar. Estou presente, apresenta lá o programa. Porque só falta uma música. Não convém isto demorar, senão ficamos sem audiências. Ah, não. Pronto. Não, mas se quiseres, podes ficar uma música calminha, porque o momento é sério. Eu ia dizer que não ia dizer antes, mas já que vou parar ao Rio e já, por sempre perdido por mil, atrevo-me a dizer. Em 2000. Os Westlife lançaram um tema, aliás, em 99, lançaram um tema chamado Season in the Sun. Mas esta música não era original dos Westlife, mas sim uma música de Terry Clark. Desta é que eu não sei de quem é que é. Mas a verdade é que a música, se a versão dos Westlife mexeu muito comigo, então esta do Terry Clark muito mais. Não sei, a forma como interpreta a música arrepia-me, faz-me sonhar, faz lembrar uma extinta rádio, por isso posso falar o nome dela porque já não existe. Rádio Nostalgia. Oh, 100.8, não era? Exatamente. Era uma. Era lá que eu ouvi esta música. Foi lá que eu a conheci. E esta música tem para mim um grande valor emocional. Não sei porquê. Ao mesmo tempo transmite-me. Ao mesmo tempo que me transmite alguma tristeza, transmite-me esperança. Tempo. Season in the Sun será tempo de sol? Não sei. É? Season in the Sun? Sim. Uma temporada ao sol? Deve ser. Não sei. Mas enfim, pronto. E então. Esta música, por todos os motivos e mais alguns, mexe muito comigo emocionalmente e eu gostava então de a partilhar convosco também. Pronto, e é isto. Esta música não tem grande história, de facto, mas mexe muito comigo. Pronto, e gostava que a ouvissem. Não é esta que estou a ouvir de fundo, que é esta, pronto, até na chateia. Então, pode gravar lá. Pronto, não é isso. Então, a gente volta para a semana. Ah, já acabou. Já acabaste. Então vamos fazer a recapitulação dos temas de hoje. Primeira escolha de Fuji, Killing Me Softly. Segunda escolha foi Carlos Bonaparte. Pouco depois. I Have a Dream, do Java. A terceira, ou então a segunda minha. Tu lembras-te naquele dia em que eu disse? Primeira escolha, segunda, terceira, quarta, segunda. A seguir à quarta voltei à segunda. Depois na quinta, já não sei. Para não é uma coisa assim esquisita. Depois nos vou olhar. Bom, terceira escolha, Nelson Family com This Is For My People. Quarta. A quarta foi